A segunda edição de uma expedição promovida pela Mitsubishi percorrerá 3 países da América Latina e terá como destino Foz do Iguaçu. A partida dos 15 veículos L200 Triton e Pajero Dakar acontece em Santiago do Chile na próxima sexta-feira, passando pelo sul da Argentina e chegando em Foz do Iguaçu no dia 31 de janeiro. Entre os belíssimos locais estão a travessia da Cordilheira dos Andes e a passagem aos pés do Monte Aconcágua, ponto mais alto da América do Sul, com 6.962 metros. Na expedição Mitsubishi, todos os veículos são da Mitsubishi Motors e não é necessário ser cliente da marca para fazer parte da viagem. Todos os participantes contam com uma estrutura completa e uma equipe especializada formada por mecânicos, médico, agentes de turismo, fotógrafo e staffs para garantir tranquilidade durante o percurso. A viagem é feita com os carros usados na organização do Rally Dakar, muitos deles preparados com gaiola de proteção e banco concha. No momento da inscrição, os participantes já escolheram o carro que irão dirigir durante toda a viagem e o seu local no comboio. A Mitsubishi iniciou a expedição em dezembro de 2013, em um percurso de 3 mil quilômetros entre São Paulo e Buenos Aires, na Argentina. O roteiro passou pelas belezas das serras catarinenses e gaúchas, vinícolas, canyons, trilhas off-road, fazendas eólicas, além de percorrer as famosas Serra da Graciosa e Rio do Rastro. Maurício Freire, para a CBN Foz.